Soares, meu grande amigo, camarada, Jô Soares, você é um cara entrevistador, Jô Soares, você é um cara que usa óculos, Jô Soares, você é um cara de terno, Jô Soares. Eu quero ver o Jô Soares tocando na televisão com a guitarra na mão. Jô Soares, você é o cara. Jô Soares, eu gosto de você. Jô Soares, obrigado de Pedro Oli.